caminho da vida, eu sigo a sonhar, com a força que vem da família e o amor no olhar. Amigos leais são o meu porto seguro, na jornada da vida, eles são meu grande futuro. E eu vou refletir sobre tudo que eu vivi, com a paz no coração e a fé que me faz seguir. Cada passo dado, cada abraço sentido, é a vida que eu levo, é o amor que eu tenho vivido. Eu vou cantar pra celebrar a família e os amigos que estão sempre a apoiar. Com fé e amor no coração, vamos juntos na mesma canção. É a vida que a gente faz, com paz, amor e a esperança que nos traz. Na simplicidade de um sorriso eu encontro a paz. Na presença dos meus, o amor nunca se desfaz. Cada momento é um presente, uma bênção a celebrar. Com a fé que nos guia e a luz que nos faz brilhar. E eu vou refletir sobre tudo que eu vivi, com a paz no coração e a fé que me faz seguir. Cada passo dado, cada abraço sentido, é a vida que eu levo, é o amor que eu tenho vivido. Eu vou cantar pra celebrar a família e os amigos que estão sempre a apoiar. Com fé e amor no coração, vamos juntos na mesma canção. É a vida que a gente faz, com paz, amor e a esperança que nos traz. Entre risos e lágrimas, a vida vai passando, mas o amor e a fé são os que vão nos guiando. Com cada dia vivido, com cada sonho sonhado, eu sou grato por cada abraço, por cada instante amado. Caminho da vida, com fé e amor a brilhar, nós seguimos juntos, prontos pra sonhar. Com a paz no coração e a vida a celebrar, é a família e os amigos que nos ajudam a caminhar.